bando de urubu bem no eixo do INS, ok? Sim. Serra Maquilo, no solo 830, dirigido pela direita, no solo 1219. No 777, informação Mike correta, ajuste padrão, aguarde um minutinho para a cópia. Serra Mike Kilo, autorizado Alfa, chamei esta Juliette. Senhor, bom dia, é o Azul 4060. Azul 4060, tráfego avistado. Autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 089, cheque de pouso. Está baixado e travado, Azul. Bom, no 777, cuidado pouso seguro, de voo 320. Decoda no zero, primeira curva direita, feitiço da saída da El, Leda e Deve, via Edruz 50. Controle por ano 120 decimal 8, aciona o transponder 5006, por ano 777. 320, escola da 120, feitiço da El, Leda, controle. Saída da El, Leda e Deve. Um intercepta outro whisky 50. Controle 120 decimal 8. Ok, então. 320 da El, Vida, Deve. Balão 0 do 3, 208, 2700. Bom, 777, para pushback, acionamento. Demorar. Serra Mike, utilizado grato pátio principal via Juliette, após reporte na Lima. É lá se tiver o mais principal e o Ciro Sano também, muito obrigado. Confirme? Azul 4060, no solo 34, ligue pista pela direita, chame solo 1219. 219, calibrado. Então, 329530, puxa para cima, deixa eu para o ataque. São Salvador, o 4060, ligou? Azul 4060, autorizado, táxi de Alfa, chama antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, o Azul 4060. O Terra Maisfield, autorizado em Lima, Maipi, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre 1218162 para o cruzamento da 1735. Lima, Maipi, Quebec. Salvador, Web76740, sinal baixado de trabalho, civilizado em linhas fazentes. Web76740, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus com 09, nós que legal no 0 no 3. Certo, no 0 com 9, no 0 no 3, veio pouso pistão no 0, Web76740. No 7, 3, 5, reporte levando pista. O Azul 4060 vai manter a posição antes da Juliette, após o Airbus da TAM. Inicial táxi está autorizado em viagem parte principal para o portão 01. Vai manter posição até o gira, até o 4060. Então, 319 no ponto para cópia. Então, 319 autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola da 1-0, primeira curva à direita, antefio da saída da El, Leda. Após Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 1-0, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-2-0 decimal 8, acione no transponder 5-0-1-4, para 3-1-9-1. Confirmando a saída da El, Leda, Lima Eco Delta Alpha, após Leda Bridge, onde intercepta Up Zulu 1-0. Da El, Leda, Lima Eco Zulu 1-0. Da 319 no cotejamento correto, chama o ponto para pushback, acionamento. Não, acionamento. 3895, para o ataque, 1-2-2 afora, autonomia 0400, até no Galeão. Da 395, utilizado táxi via Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-1, direção 62, ajuste 1-0, 1-3. Alfa, ponto de espera 1-0, 1-3. O Azul 4060, observando depois da TAM, está autorizado no viés de parte principal, portão 01. Observando a análise para o 01, o 4060. Web76740, no solo 38, se dirige pela direita, chama solo 1219. 219, levando a direita, Web76740. Negativo, vitrine de LED, não tem o plano ainda do senhor aqui no, no sistema. Quando chegar o plano, paga o copo do senhor. Vitor Indesilete, faça um check no equipamento rádio Clareza 2. Fala, 740, precisa dar um fechamento da Juliette. Direto aqui no horário do, plano. Quatorze e trinta, Zulu, confirma? Sete, eu não tenho o plano do senhor aqui no sistema ainda. Quando eu chegar aqui eu pago a cópia do senhor, ok? O plano costuma chegar com 30 minutos de antecedência. Alfa, Matemática Juliette. Flagete 6740, autorizado ingresso parte principal, portão 02. Ingresso parte principal, portão 02. Azul 4207 vai aguardar a passagem do Boeing da Web, sua retaguarda. Após estar autorizado o acionamento, coordena a equipe de sol para dar início ao pushback, chame para o táxi. Então 395, autorizado a HN com a pista no zero, vento no 30 graus com 1 no 0 norte. Fala. 270, mais de corrente, ajuste no 0 no 3, ponto da cota. Bono 270, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, recordão 0, primeiro curva direita, feitura pedarra bom, elefa. Onde intercepta o Zulu 21, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle de Salvador operando em 120, decimal 8, adicione no transponder 5025. 5025 no transponder, gol no 270. Bono 270, protegimento correto, atenção para pushback, acionamento, confirma o portão. Prossiga, Vitorino Juliette. Informação Mike, ajuste padrão, eu estou admitindo para você. Azul 407, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 0, Xametô em 118, decimal meia dúzia, ajuste no 093. Passamos para fazer Índia Alfa, ponto de espera da 0286, Juliette, ponto para cota? Turinda Juliette, ponto para cota? Turinda Juliette, ponto para cota? Turinda Juliette, prezado Caru Lourenço, Uno Mil Pés, decola da 197, primeira curva à direita, saindo no corredor Axé, controle 120, decimal 8, transponder 0160, Turinda Juliette. Turinda Juliette para o acionamento táxi, torre 118, decimal 62, ajuste padrão. Delta Serra Alfa. Gentilidade, mas se escuta. Delta Serra Alfa, prossiga. Sinal da ONU, estabilizado no lote. Delta Serra Alfa, o checkpoint de pouso, resposta para o marco do estrela. Embaixada travada. Delta Serra Alfa, tráfego avistado, autorizado, pouso pista 1-0, vento 130 graus com 1-1 nós. Quem negar 1-0, 1-3. Azul 4207, decolado aos 48, chega controle 1208. Controle 208, azul 4207, boa. Vitorino Juliette, prossiga. Uma resposta para o táxi. Salvador, boa tarde, Trip 5220, interceptou o Lock a 13 milhas. Trip 5220, continue sua aproximação, cheque 3 por tempo, pode passar no externo. 5220. Otávio, reporte para ingresso no 17, Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, autorizado ingresso na 17, aposto pronto. Alfa no solo aos 4, ao 5, 1, no repeat pela direita, time solo 1, 2, 1, 9. Quero no TNP 5220, baixou e travou. TNP 5220, vento 1, 2, 0 graus com 1, 1, 9, autorizado pouso na 1, 0, que negar 1, 0, no 3. Livre pouso, TNP 5220. Diga? Alfa, chame solo 1219. Siga de Alfa, Alfa. Centralizado Alfa, Kilo, parte 3 até totalizador. Eu, Delta Serra Alfa. Tem Juliette, mantém a posição. Tango, Vitor e Juliette, autorizado a decolagem, pista 17, vento 110 graus com 139, atende para este teste de turbulência. Sou Salvador, bom dia, Mata Tango, voo que mais de alto. Golf Mike Alpha, continua sua aproximação, checkpoint pouso e poste passando externo. Golf Mike Alpha, reportar a passada externa. Atenção, após externo, nós estamos em uma base pela direita da 17. Ciente, Golf Mike Alpha, autorizado base pela direita, resposta nacional da 17. Plano cancelado, artigo 4. Golf Mike Alpha, pode ficar do transporte para uma base nacional da 17. Direita 1219, trip 5220, grave certo. Solo Salvador, boa tarde, trip 5220, pronto. Salvador 55, chama controle 1208. Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Já alfa, Kilo, parte 3. Golfe Mike Alpha, base para final 17, sem base travado. Autorizado base final, tu pouso pistão no 7, vento 120 graus com 12 nós. Mike Alpha, livre pouso no 7. Patão, Golf, Mike Alpha, no solo, ó, 5-8, confio em pátio. Autorizado ingresso na, no pátio 5, reporte de venda pista. Golf, Peru, 5-8, autorizado, decola pista no zero, culpa esquerda, sai da PUC,